volte mais, o amor já foi embora. Vou soltar as suas mãos, libertar meu coração, pois a minha alma chora. Você não está aqui e eu tento resistir pra tirar você de mim. Seu pensamento voa, onde está esta pessoa que te fez ficar assim? O seu pensamento voa, onde está esta pessoa que te fez ficar assim? Aonde foi? Fez ficar assim.